Salvador, boa noite, eu vou 1-1-1-6-8. Boa noite, Gol 1168, táxi via Alfa, reporte, Jardim, táxi via Juliette. Alfa, vou repagar seu Juliette, Gol 1168. E complete o procedimento em nave. Pronto, servido, treinador, completar o procedimento em nave, o Romeu Rádio Gol. Antes da Juliette, Gol 1168. 1168, ingresso da Juliette, portão 8. Juliette, portão 8, Gol 1168. Intenções. Circuito da perna do vento avançado. Gente, autorizado por vai esquerda, reporte perna do vento setor norte, Olimpo 08, 1500. Vai esquerda, reporte de Traves Norte, Olimpo 08. Pode voltar, 58, vai ser a vida 366 e descida para 4.000 pés. O ajuste é 90, 90. 4.000 pés, 1.010, né? E o Romeu Romeu Golf, Torre 366. Romeu Romeu Golf, Torre na frequência no 8, decimal 95. 395 a Torre, o Romeu Romeu Golf. Boa noite, é o Papa Romeu Romeu Romeu Golf. Papa Romeu, Romeu, Romeu, Golf, Torre, Salvador. Passou 366, Romeu, Romeu, Golf, confirme intenções. Intenção é cancelar no 372 e circular para 197. Sim, se reporte para o cancelamento do plano instrumento Romeu, Romeu, Golf. Cortará para o cancelamento Romeu, Romeu, Golf. Pega do vento 1500, através norte, Olimpo 08. Olimpo 08, mantém a perna do vento, aguardando instruções. Mantém a perna do vento, aguardando instruções, 08. Romeu, Romeu Golf, informa o tráfego da Força Aérea 1P3 à sua esquerda, mantendo 1.500 pés na perna do vento. Romeu Golf, certo. Reporte passando 1.000 pés, Romeu Golf. Romeu Golf está passando 372 no momento. Solicita modificação e aproxima a base pela direita, certo? Base autorizado, procedimento da Renata. Explorar com o circuito para a direita, pismo 7, ok? 7, está visual com o tráfego de pismo 8. O meu Golf, considero o plano contra-sinal 5-1, direito no 7, chama final baixado travado. O meu Golf, chamará final baixado travado. Limpo 08, mantendo o vento ainda, aguarde para girar lá. Está mantendo o vento aguardando, 08. Após, toque emitido ou emitido no ar, o Limpo 08? Toque emitido. Autorizado girar a base, reporte final da 1-0. Autorizado base, reporte final da 1-0, 1-0. Corre o Romeu Romeu Golf, cruzou meu pai. Romeu Romeu Golf, autorizado o pouso na pista 1-7, vento 08, 0 graus, 1-5. O pouso na 7, o Romeu Romeu Golf. Romeu Romeu Golf, solo 54, confirme o bate. Anastinalta 1-0, baixado travado, Olimpo 08. Olimpo 08, autorizado o toque remetida, vento 08, 0 graus, 1-3, mãe. Autorizado o toque remetida, pista 0. Frequência localizada, Reinaldo? 3858, torre na frequência 08.95. 295. Rodou, 3858, final aí na 10. 3858, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, QNH10 na 0. 0. Foi 08, tô com RMT 57, suba para 1500 pés, curva esquerda, reposta através norte da torre. Esquerda com 1500, suba para através norte 08. TAM 3858, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 090 graus, 1-2 mais. Ah, ok, pouso livre, TAM 3858. Através norte, Olimpo 08. Gente, Olimpo 08, reporte pronto para girar base. Agora pronto para girar base, 08. Quando pronto, autorizado girar baixo, chame sinal baixar travado. Então, na sinal baixar travado, 08. 3858, solo 00, direita via taxi eco, chame solo, frequência 121, decimal 9. Na eco, motorista 3800. Boa noite, TAM 3858, táxi via Alfa, reporte antes da taxi Juliette. Solo Salvador, boa noite, voo 973, tendo autorização, Rio Galeão. Voo 973, Salvador Galeão, autorizado 360, via Ultra 9857, decola pista 10 para a direita, da El Lila, Lila direto e Irumbi. Controle 1120 da Simão 8, transponda 5544, via 1973. 360 autorizado, na 9857, decola 10, direita após da El Lila e Irumbi. O controle 1208, 544, final de bomba. Posição 4, Nipão Pronto, Para ingresso na 3858. Então 3858, ingresso taxi Juliette, portão 2. Boa noite, é o voo 096, informação para... 096, sendo identificação, desça para 2500 pés, para o senhor Vitor 366, ajuste em Salvador 10110. 2500, 366, 10010, 096. 804, esquerda, perna do vento, 1500 pés, reporte no Traverso Norte da Torre. Esquerda 1.500, para através norte, Olimpo 08. 060, após Pabog, voo em ITAP, após ITAP, Serra Vitor 366. Quando pronto, autorizado base, reporte final checado, Olimpo 08. Portará para ela. Portará na final checada, Olimpo 08. descendo na final do 90, baixando e travado, Olimpo 08. Olimpo 08, autorizado, toque emitida, pista no 0, vento 07, 0 graus, 14 nós, ajuste no 0, no 0. Já está sendo emitida na pista no 0, Olimpo 08. Olimpo 08, tocou MTU 09, esquerda, perna do vento, é poste pronto para girar, base. Esquerda, 1500, para pronto para girar, base, Olimpo 08. Salvador, boa noite, 3197, informação Tango, está no 06. 3197, Salvador Galeão, autorizado 360-09857, decola pista no 0, curva direita, da El, Leda e Rumi. Controle Salvador, frequência 120-18, transponder 5540. Autorizado Galeão, 360-09857, da El, Leda e Rumi. Portão 1208 e vai para 5403-3197. Portão 62, chame pronto para o Chubex. Chama. Autorizado, é ponte final checado. Autorizado, é portão final, para travado 08. Já informação, o Eletra da Força Aérea Brasileira executando o circuito de tráfego da pista no 0. Gente, portão 366 ao... 1-0-9-6. LR 63-1-0, desça para 4.000 pés, ajuste 1-0-1-0. Estando na final do 0, baixado, travado, Olimpo 08. Autorizado, toque emitindo, Olimpo 08, vento 08, 0 graus, 129, ajuste no 0, 10. Já está permitido, repito no 0, 08. Olimpos 08, socorro Meteus 15, esquerda, perna do vento, informa dois tráfegos sequenciados no RNAV pisto no zero. Ao interceptar outra vez nós da torre de controle, passa o 360 pela direita, pode se interceptando do vento. Ativa a agressão na perna do vento, ao ingressar através norte, 360 para a direita e reportará a interceptar na perna do vento, 08. Estabilizado 96. Gol 1096, completa a final do procedimento da RNAV, chama a torre 1895. 895, obrigado. Puxa na R6310, desça para 2500 pés, ajuste 1010. Autorizado a final do procedimento RNAV, reporta passando Serra Vitor 366. Chiné 6310, completa a redução de velocidade para 1809. 10 no setor de perna do vento, pista no zero. 7, deu minha mão de casa, eu vou estar lá 377. Salvador Ground, American 220. American 220. Yes, we're parked at apron 3. Request permission to tow the aircraft to the main apron, gate 10. Okay, it's approved. They start the auto report to enter on main apron, America 220. Report before entry main apron, American 220. Alô, Salvador, é o voo 973. 0457, chamada. Faltou um 4 autorizado, champanhe. Sete Bruno 096, Pistão 0, pouso autorizado, 080 graus, uma 12 de nós. Ajuste altíssimo 00. Autorizado, pouso 090, pouso 096. Intercepte a perna do vento no través norte do, da carteira 28, para não ter que efetuar um novo 360. O segundo trato está a 1 minuto do serviço 366. Afirmativo, vai interceptar a perna do vento no través norte da 28. Somente para informação, eletrocostária brasileira, executando o circuito de tráfego da 10. Agora, o tráfego está no 1500 pés, a oeste do aeródromo. Correção, é, está ao norte do aeródromo, o Channel 6310, tráfego informado anteriormente. O tráfego está na posição de 11 horas. Uno 3 milhas, tráfego com deslocamento oeste, mantendo no 1500 pés. Só completa a final da RNAVE, chama a torre 9895. Eu mesmo no GPS, 895, boa noite, 63. Uno 3. 10, ajuste no 0, no 0, aguarde para a base. O tráfego já, o segundo tráfego já alinhado, final no 0. Partiu, mantém a perna do vento, aguardando para a base, 8 0. Chanel 6310, boa noite, repórter serviço 372, fomos tráfego à esquerda, P3 da Força Aérea Brasileira, mantendo 1.500 pés na perna do vento, pista no zero. Continue, aguarde pista livre. Aviso algo mesmo, aguarda pista livre, 6310, ajuste no 011. 011. Livro 08, 1011 no altímetro. 1011, 08. Fono 096, solo 20, direita via Foxtrot, chame solo em 121, decimal 9. Foxtrot, 319. Chanel 3 no 0, pista no 0, vento 080 graus no 0 nós. Pouso autorizado. Solo Gol 973 para o táxi, estamos com 62 a bordo, 3 horas e 40, alterna Guarulhos. Solo 973, 162, 340, alternando Guarulhos? Afirmo. Autorizar táxi até a ponto de espera via Índia, no ponto de espera Torre. 118-295, faz o juntímetro no 0, 10, bom gol. 410, ponto de espera 295. Então, 3197 no 0639, chame táxi. Autorizado, chama táxi 3197. Você só mandou boa noite, 2795. P795, fechou o controle de Salvador, acione identificação, foi direto Serra Vitor 367, reporta no viagem de descida. Direto Serra Vitor 367. Sim, Confirmo, Olympus 08, autorizado de lá na base, chame sinal baixar travado. Desafale, senhora, sinal baixar travado. Oi, Salvador, boa noite, voo 973, sinal do 0 pronto. Voo no 973, boa noite, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, fala certinho. Voo no 0, conversão, voo no 973, teria condições de decolagem imediata, logo a pista esteja liberada? Abriu aqui. Na curta final é a Airbus da Ocean Air Avianca, e ingressando na base longa de 8 milhas, tem um P3 da Força Aérea que está na aproximação para a troca emitida. Após o Avianca na curta, a linha mantém pré-fase de decolagem imediata. Após o Avianca, a linha mantém, voo 973. Lento 08, continua a aproximação, aguarde a autorização para a troca emitida, informa o 737 Gol, olhando pista 1-0 para a decolagem imediata. Sim, continua a aproximação, sinal baixa travado de 8 milhas, informa de Gol, 08. Né, 6310, Solos 24, direita via Foxtrot 121, décimo 9. Foxtrot 1973, vento 080 graus, com 129, decolagem autorizada, ajuste 1011. Autorizado no 06, chamitaque. Aqui após o voo, está autorizado no ataque 3197. Decolagem 70 graus, 129. O voo 973 está alisando para o instrumento de passageiro. Sim, então libere a direita e mantenha essa frequência. Vai ser necessário reingressar para o pátio? Vai aguardar, vamos informar. Gente, pode táxi então até a Taxi Índia, e tem condições entre a Alfa e a Índia fazer o backtrack? Pode, melhor dizendo, ultrapasse ligeiramente o ponto de espera para deixar a pista livre e me reporte quando pronto, ou para decolagem ou para voltar para o pátio. Olympus 08, vento 070 graus, 14 nós, pista 10. Autorizado o toque e a remetida. Dá toque remetida na pista 10, Olimpo 08. Ô, Torre, eu vou 973. Prossiga. Está tudo ok, qual que é a informação? Tem condições de fazer o 180, aí, entre a Alfa e a Índia? Até mais. Ok, então conforme o critério para a curva para a esquerda ou a direita, reposte novamente o ponto de tarde. Pode na 6310, autorizado ingresso de Juliette, portão 04. Juliette para 04. Espera, salvo o 973. O 1973, reautorizado, aliar e manter pista 0. Ali mantém 90, vou 973. Confia, 0043. Autorizado, Salvador Guarulhos, via fez o 190, Taubaté. Nível de voo 360. Saída da Leda Motiva, decola da pista 10 com primeira curva à direita. Transponder 5524, controle no 208. Autorizado, Guarulhos, Open Zulu 10, Taubaté, nível 360, saída Mosva, pista 10, curva à direita, transponder 524, transponder 120, mal 8, gol 2043. O 2043 confirma a saída? Daí eu levo da Mosva. O 2043 Delta da Motiva a saída, cotejamento está correto no 08, chame pronto. Maga pronto, o 2043. Para o táxi, o 3197-334-340, Campinas. 1 no 39, 3 horas, Campinas. 1 no 34. O 3197, autorizado táxi até o ponto espera via Pátio 1, Índia no ponto espera Torre. 1 no 1, 8 no 95, hoje de altímetro no 0 no 1. Ok, ele táxi, ponto espera 1895, 3197. O 2043, solo voltando. A escuta 2043. Pode me confirmar, por gentileza, último ponto da saída? Da El e da Mótica. Afirmo, Mótica. Controle para descido azul 2795. Azul 2795, desça para 4.000 pés, ajuste no 011. 4.000 pés, 1.011, 2795. 34 Wind Park, gate 10, American 230. Através do norte, Olimpo 08. Olimpo 08, mantenha a guarde para girar base. Mantenha do vento, mantendo presa a base. 1973-429-4208, boa viagem. Mantenha o ponto, espera. Mantenha, 3.000 pés, foi direto Leda após Leda Irume. Após 2.000, vou a Leda após Leda Irume, gol 1973. Confirme, o gol 2043 chamou o Sala. Afirmo, para o prospect acionamento, posição 8. Aguarde. Para final do 0 baixado, travado no 08. Da troca remetida 080 graus, 129, ajuste 1011, Olimpo 08. Da troca remetida pista 1008. Da 397, tráfico na final, V3 força aérea após a passagem, já em manter isso no 0. Salve, animate 1-0, da 3197. Então 3858, prossiga. São Fortaleza 390. Então 3858, unidade Salvador Fortaleza. E eu preciso 19, nível de voo 370. Sai da Momo, código Frotis. Via, eu fiz o 19, decola da pista 10 com a primeira curva à esquerda. Transponder 5552, controle 1208. Peso do vento, 1500, corte através norte da torre. Esquerda, perto do vento, 1500, porta através norte, 08. Na 3197, tráfego que arremeteu à frente, o P3 da Força Aérea está curvando à esquerda para a perna do vento. O vento 070 graus, uma dúzia de norte. Altímetro no 011, 1011, livre decolagem. Livre decolagem 3197, 070, na subida Momo, com transição Francisco. A 3858. A 3858, cotejamento está correto, posição 02, chame pronto. Os 08, chame pronto para girar a base. Chamará pronto para girar a base, 08. Plan 3197, declarado 34, controle 120, décima 8, boa viagem. 208, obrigado. Controle, boa noite, Plan 3197. Plan 3197, está sob contato radar, suba para nível de voo 360. Após 2000 pés, vem direto Leda, após Leda, Irume. Pois é, Leda, Irume, tá 3139. Zero, sete, três, chame, corretão, Gol 1973, 1973, chame Centro Recife, frequência 12510, alterna 128, decimal 8. 2590-2288, Gol 973. Azul 2795, desça para 25010-10, ajuste 1011, está autorizado assinar o procedimento RNAVE, na porta passando o servidor 366. Para informação, tráfego posição de 9 horas, 8 milhas, rumo oeste, mantendo no 1500 pés, um P3, Eletro Força Aérea Brasileira, executando circuito de tráfego da pista 10. Ok, centro da aeronave no circuito de tráfego, 366-2500-1011, naquela posição, retoma a chamada. Até 3197, pode voar na Pronib, deve? 3197, aguarde coordenação Santo Recife. Autorizado direto B10. Direto B10 319. Ou 2194, desça para 2500 pés, ajuste 10111. Está autorizado a final do procedimento RNAV pistão 0 de Salvador. Reporta passando servidor 366, ou 2194. Terminadores de 500 com 1011, o ajuste, encontrará passando 366, autorizado o RNAV da 10, gol 2194. José, no Través Norte, com curvas pela direita, em espera, aguardando autorização para base. Ativo, vai recuar a esquerda, direção na perna do vento, mantém a espera no setor norte, informa que será pouso final. Galeão. 2043, autorizado táxi até o ponto de espera via parte 1 no Índia, no ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 011, segue a retaguarda do R2 da TAM. Autorizado táxi até o ponto de espera da 10 via parte 1 Índia, segue a retaguarda da TAM. O ponto de espera 118, decimal 9, ou 2043. Salvador, nosso cordial boa noite, o azul 2795, estabilizado RNAV da 10, campo à vista. Boa noite, azul 2795, tráfego avistado, pode servir 372, baixar travado, à esquerda no setor de perna do vento, pista no zero, mantendo no 1500 pés, P3 da Força Aérea Brasileira, em espera visual naquele setor. Já pode servir 372, baixar travado. 372, baixar travado, retoma chamada, ciente do tráfego aí no circuito. Taxo 3258, CAB 89, 6 horas alterna João Pessoa. A 3258, autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste altímetro no 011. 295 no ponto de espera, 3258, boa noite. Já está reduzindo, está sendo o tráfego do azul 294, obrigado. O 2795 da Azul, baixar e travar. Gente, 2795 da Azul, pista 10, pouso autorizado, vento 080 graus, 109. Pouso autorizado, ciente das condições, o 2795. No 97, chame Centro Recife, 12590, alterna no 28 decimal 8. 251 e 2823197. 42-98, acione identificação, desça para 25-00 pés, ajuste no 011, aproxime a Vitor 366. Da Gol já passou 366. 2194, completa a final do procedimento R9, pista no 0, chama a torre no 895. 295, boa noite. Bom. Boa noite, Gol 2194. Gol 2194, boa noite. Tráfego avistado, é o número 2 para o pouso. Tráfico precede um ATR da Azul, aproximadamente uma milha da cabeceira 1-0. E tráfico à esquerda, P3 da Força Aérea Brasileira, mantendo 1.510 no setor de perna do vento, pista 1-0. Continue agora de pista livre. Entre agora na pista livre, entre os dois tráficos, 2194. Interceptou perna do vento, onde puser 8. Mais 3, 360 pela direita. Se não quiser fazer os 3, faça um longo, interceptando no través a 28, aguardando autorização para a gravada. Ativo, vai fazer um 360 longo, vai interceptar apenas o vento no através da 28, no 08. Na minha 310, só confirma ali. Na minha 310, cotejamento está correto. No 04, está me pronto. Salvador Ground, American 230, Sparky Day 10. Thanks and have a good evening.